Yeah, moça, vem ser direção, vou te mostrar a minha intenção. Louca, de PT na mão, só não atirar no meu coração. Moça, vem ser direção, vou te mostrar a minha intenção. Louca, de PT na mão, só não atirar no meu coração. Fico só analisando sua postura, eu fico só observando a sua forma de agir, de falar, girar que aprendeu na rua. Se pensar nesse olhar, só tá faltando concluir. Mas é que ela fuma todo meu haxixe, fuma pra caralho, depois tomo Michael Douglas. Sei que essa parte que é o maloqueiro chique, tô chique, bem trajado, blaze, tô de cabana. De Gucci ela é bem moderna, Louis V, não sai discreta. Burberry na bolsa dela, de Discover na favela. Cabelo da Cinderela, dona da própria matéria. É doutora dos e ela, criminal e crimino é. Hoje você tá presa no quarto de um hotel, dose de framboesa. Vou te levar pro céu, dona da safadeza, dona da tua infel. Se for pra ser certeza, que eu te coloco um véu, um vestido branco em cima do sapato, perdido da Cinderela. Gastei monótono, estou no corre, estou me virando pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela. Dessa donzela e um vestido branco em cima do sapato, perdido da Cinderela. Gastei monótono, estou no corre, estou me virando pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela. Dessa donzela, digo que ela é bem moderna, Louis V, não sai discreta. Burberry na bolsa dela, de Discover na favela. Cabelo da Cinderela, dona da própria matéria, é doutora dos e ela, criminal, incrimino ela. Hoje você tá presa no quarto de um motel, doses de framboesa. Vou te levar pro céu, dona da safadeza. Ela é dona da tua infel. Se for pra ser certeza, que eu te coloco um véu, um vestido branco em cima do sapato, perdido da Cinderela. Monótono, estou no corre, estou me virando pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela e um vestido branco em cima de um sapato perdido da Cinderela. Gastei monótono, estou no corre, estou me virando pra ver o tamanho do sorriso dessa donzela. Dessa vem, moça, vem sem direção, vou te mostrar minha intenção. Louca, de PT na mão, só não atira no meu coração. Só não atira no meu coração. Digo de, ah, é moderno.